sobre balançar. Trocados, pois é lado a lado que devemos estar.

meu cocô, sim senhor. Nunca mais ele apanhou uma seca, ai daquelas que não têm fim. Nunca mais, tudo graças ao relógio que me deu e que faz assim. Mal é Canal 2 da Antena Web. Orgulhosos de sofrer por ti, Margarida. Era dona de uns olhares impregnados de sol, o que lhe tirava toda a condição integral. Margarida era a prova que o desejo não se esgota com um solitário beijo, e deixava-nos sofrer sem compaixão nem dó. Desfazíamo-nos, rebaixávamo-nos, humilhávamo-nos, umedecíamo-nos, só de olhar para ti, Margarida. Margarida, irradiava com perfume que aquecia, como um forte doce lume, e deixava-nos em brasa num enorme prazer, como se a nossa fogueira não deixasse de arder. Margarida, essa lenha fez-te pó, não é justo ser tão bela e ser tão só, e deixá-los a sofrer sem compaixão nem dó. Desfazíamo-nos, rebaixávamo-nos, humilhávamo-nos, umedecíamo-nos, só de olhar para ti, Margarida. Desfazíamo-nos, rebaixávamo-nos, humilhávamo-nos, umedecíamo-nos, só de olhar para ti, Margarida, Margarida. Passadas, os meninos do Ambo fazem alegria, constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas, e no céu descobrem estrelas de magia, com os lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras, e vão juntando no céu como pedrinhas, estrelas, letras, para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os sorrisos mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, somam beijos com flores e com suor, e subtraem manhã cedo o luar. Dividem a chuva miudinha pelo milho, multiplicam o vento pelo mar, soltam ao céu as estrelas já escritas, constelações que brilham sempre sem parar. É que os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira,

queria apenas falar contigo, dizer-te o que sinto, dizer-te o que penso, esteticamente ou por timidez. Será formal ou será que é feio dizer? Quero-te muito. Quero-te muito. Amo-te assim tanto. Tanto. Loucamente. Constantemente ouço dizer no cinema e na TV, mas tu sabes que é exagero e vazio, ainda por cima sou um péssimo ator a viver. Vivo olho bem. Te quero. Assim tanto, tanto, loucamente. Yeah.